Eu já corri atrás do vento, respirando veneno, fumaça e cimento. Pelo gueto, pelos pretos, por salvos imperfeitos. Em troca eu vi o medo reprovar e me apontar o dedo. Oh, agora estou de malas prontas. O que construí aqui te deixo por herança. Os meus sonhos de infância, cicatrizes do meu peito. E agora a minha ausência, que faça bom proveito. Eu já ouvi o seu silêncio, em resposta aos meus votos, que o futuro leve a bons tempos. Eu que detesto despedidas, senti no seu abraço a frieza por sua camisa. É hora da partida, duas costas pra essa vida, vejo em frente a porta de saída. Eu vou naquela direção, na bagagem levo apenas minha alma e o coração. Sei que existe um lugar e eu quero ir pra lá. Sei que existe um lugar e eu quero ir pra lá. No caminho, medo e conflito, solitário, aflito. Meu espírito em forma de luto. Eu parto dessa pra outra, tô indo e largando tudo. No intuito de morrer pra viver, cê tava me matando aos poucos, não ia esperar pra ver. Menino imaturo, já foi meu porto seguro. Mas hoje cê tá no escuro, não vê luz no fim do túnel, bye. Deixo essa como a carta de despedida. Tô de partida, minha melhor roupa aí na mochila. Está tudo despedaçado. Confusão. Eu que só quero chegar do outro lado. Só quero o seu bem, ofereci o que eu tenho. Autossuficiente, cê não quis, ainda me lembro. E eu vejo zumbis e tá tudo tão plástico. Cê morrendo em vida final, prematuro e trágico. Sei que existe um lugar e eu quero ir pra lá. Sei que existe um lugar. Alguém atira, mentira, virei um óbito. Eu que odeio despedidas, família, amores, amigos, intrigas. Em vida sempre tive várias confusões em mente. Agora morto posso ver tudo bem claramente. Tudo que sente, tudo passa, nada é permanente. O que pretende se não for o bem dos não ausentes? Pense, pare, olhe, você que está vivo. Vá logo e não demore, eis algum sentido. Eu sinto que brigo por algo que não está comigo. Abre seus ouvidos pra tudo que digo. O sacrifício foi Jesus Cristo. Em vida alguém dizia que eu carregava a cruz. Todo o peso do mundo andava largos anos luz. Que não me desprendia do tronco e da escravidão. Que sentia chibatada, sangue entre minhas mãos. Vão, agora faço seus caminhos. Entre lobos e ovelhas, rosas e espinhos. O livre-arbítrio só existe se